cumprimento toda a gente. É bom começar o dia animado e contente. Digo alô aos amiguinhos e bom dia, professora. Não esqueço do sorriso para a nossa diretora. Já estou na nossa escola, tudo aqui é diversão. Pulo corda, jogo bola, brinco e faço a lição. Eu desenho, canto e danço, tenho muitos amiguinhos. Professoras tão queridas que ensinam com carinho. Tem a hora do lanchinho, parque e brinquedoteca. E depois da brincadeira tem a hora da soneca. Quando chega a tardinha, ouço o sinal tocar. Dou tchauzinho pra turminha e amanhã eu vou voltar. Parque